gente começa a detonar pra você nesse clima, desse jeito, aqui hoje, no Republic, e o Robi tá de volta, vamos que vamos! Pra saco de estremecer tudo! Falou, Bruninho! Tá com a gente! Você também que achou o molho de chave, só trazer aqui no Robin, viu? Cuidado com essa chave, né, Bruno? Abre uma boca pra falar de mim. Se achando! Se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero. Será que é essa? Mais. Por favor, me deixe em paz. Conhecendo o gramado, Jonathan, bora! Pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ter aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Banda 007. Vamos de bar, vamos de bar. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar, vamos de bar. O que é Marco Forte? Só começando pra você. Bora, meu hobby, vamos! Só começando, tem muita coisa ainda pra rolar! Já não sei mais o que é certo. É o hobby! Isso é decidir. Bora, Bruninho! Mega Robson. Já tá na área! Começando bem light, bem na mão. Vamos nessa, meu robô! É o hobby. Me liga e diz que ainda me ama. Não aguento mais tanta solidão. Quando se foi, levou a minha paz. DJ Jonathan Produções. Tá no apoio do F10 hoje. Valeu, Jonathan! É tudo deles e nada meu, né, Jonathan? Não aguento mais tanta solidão. E aí? Quando se foi, levou a minha paz. Porque não volta atrás, meu amor. Como no filme triste chorei, vendo a carta que deu pra mim. Como no jogo tudo acabou. Ele detona, só manda as balas. Quando o DJ solta o som e a vinheta tá. Vai, lhe dê som, a nave pancadão, tu é de coração. Vai, vai! Vai, lhe dê som, a nave pancadão, tu é de coração. É diz que vem, Josi. Capoeira, TJ, é o Marquinho. A TJ tá com a gente, o aniversário da Patrícia, a equipe tá certo, tá todo mundo! Muito, muito, muito, muito. E aí? Pega o meu gatinho, vou sair fazer só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver. Eu disse, é de alça, toca toda, faz o pé. E só quem tá solteiro dá um grito, eu quero ver. Lá vai na barra! O Heraldo Rodrigues e a Bárbara Freitas aqui com a gente. O casal de H. Um abraço! E a mão da fisioterapia, né, Jonathan? Se acostuma! Vamos lá! Bora, Blake! É o Hobby. You get. Como é que é, Iguaraci? Daqui a pouquinho tem muita pressão. Para instalar tudo, virou, bora pra cima, moleque. Vamos, vamos. Into the future, Cybertron. All the faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down. Bora pra cima, bora, bora! Ah, se eu soubesse! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que... E se eu soubesse, se eu soubesse? Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. E lá? Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que... E o coração? Mas acontece que meu coração não é de papel, que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira feito um carrossel, tentando buscar a saída pra tirar você da minha vida. Tentativas de vão. E o Robin volta no Republic. Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Hoje o nosso amor se escondeu. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou insistir. Fala, meu gerente Léo. Chega junto aí, Léo, rapidinho. Alô, gerente. Em minha cama. Na época, produções, como é que é? No ataque, somando dizer tudo que eu sinto. Quem comandava, Bruninho? Quem era? Um DJ, ela é só mulher. E eu? E um DJ, Fábio. Esse som bate forte em mim. Junto com a nova direção. E a equipe para o vermelho. Vou amar você. Melhores pra você! Bora, nenê! Vem, garoto! Já! Você pede o meu amor. E o que fazer, não sei. Tô menina com... É até 7 da manhã hoje, de Oradão. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. E aí, Plata, bora! Não sei. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se esqueceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Esse rosto. Vejo o seu rosto, efeito de paixão, de adolescente. Seu olhar pra lua. Vejo o seu rosto, efeito de paixão. E esse amor? Você diz pra mim, esse amor é impossível. Esse amor é impossível. Robson. E é o show do Robi! Só começando! Tem muita coisa pra rolar ainda hoje, sexta-feira, vai! Acabou. Acabou? Não tem mais o tempo. O Bruninho, animal dele, a primeira de madame. E culpa minha de me apaixonar. Agora estou. Aguardo um abraço pra você, Blake, parceiro de longas datas do F10, tá aqui com a gente. Um abraço do Fábio. Como é que é? Felipe da produção, para Felipinho, tá aqui com a gente. Vitinho, Pop, a equipe não para, tá todo mundo. Produções e mixagens DJ Mariachi, o fabuloso. Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo você! Tudo, tudo, tudo! Tudo! O Tamatá da Selva e a sua primeira dama aqui com a gente. Valeu, Tamatá! É o Cametá, rapaz, isso aqui com a gente. Um abraço pra você, Cametá. Você tá onde? É o Robi. E aí? O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer. Bem light, vamos! E aí? Mas aconteceu, eu estou apaixonada por você. É. E assim, ó. Eu não pedi pra que isso fosse acontecer. Como é que é? É. Vai! Mas você foi chegando e... Foi chegando. E por você eu largo tudo. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. E aí? O Garrafa é a sua primeira dama. E junto com o seu irmãozão Bolinha aqui presente com a gente. Um abraço pra você também. Tá todo mundo no hobby. Valeu, valeu, valeu. Mas você foi chegando e foi me conquistando. E por você eu largo tudo. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. E eu? Cheiro de deitar no meu peito. Eu largo tudo, tudo, tudo. Pra provar gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando, vai gastando que a gente começa a detonar, garoto! Hobbies, hobbies, desse jeitinho que a gente começa a liberar! Vamos nessa! Mochila nas costas, radinho na cintura, bolezinho pra trás, vai caçando, vai! Vai caçando, vai caçando, DJ Fábio vai tocando! Mochila nas costas, radinho na cintura, bolezinho pra trás, só caçando, puta! Só caçando, só caçando! Só caçando, puta! Bolezinho pra trás, só caçando, puta! Bolezinho pra trás, só caçando, puta! Bolezinho pra trás, só caçando, puta! Não importa se ela for. E ela? E ela desce e sobe. Todo mundo tem, né? Ela é puta, mas não mete sentimento. Todo mundo tem. Ela é puta, mas não mete sentimento. Ela toca no para. Toca no para. Ela toca no para. Toca no para. Ela toca no para. Toca no para. Ela toca no para. Toca no para. Desenhando do estúdio super eletrizante do Acará. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando. Mochila nas costas, radinho na cintura. Vai caçando, vai caçando, vai caçando! Coisas da vida. E aí? A minha ex quer virar a minha amiga. Como é que é? Um abraço pro neném da equipe da certa, alô neném! Eu quero que minha ex vai pra puta que pare. Vai agora! Eu quero que minha ex vai pra puta que pare. Roberto Bitbull, Renatinho, Breninho, a diretoria dos Bitbulls, o Beco aqui com a gente, e companhia do grande Vitinho e o Crânio! Idiota! E aí? Idiota! Vai! Idiota! Idiota! Tomo chifre pra caralho! Que quer ser da? Na minha pirata! Idiota! Idiota! Idiota! Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. Toma chifre pra caralho, quer sentar na minha piroca. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo. Lá na frente do Infernilho, no final da festa, Jonathan. A mira do DJ Fábio Dudo. Quem é que tá solteiro, põe pra cima aí, meu. Quem é do Flamengo, levanta tudo. Olha o sapinho, olha o sapinho, olha o sapinho, olha o sapinho! O Jonathan ainda não tinha escutado o sapinho, né, Jonathan? Bora! Time desde lado, puxa, big e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Beijo, o magiano, né? Pode sentar. Sem no rock doido. Agora vai ser até de manhã. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelado. O motora Bruninho tá aqui com a gente, a primeira sua dama. Ao lado da primeira do 10, Bruninho. Bora, Manu! Tá ali também, valeu! Nossa, puta, agora eu quero ver você nesse. Foi tu, Blake, foi? Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que... Olha a bala! Eu que sabotei o papo dessa piranha. Eu que sabotei o papo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei... Toda minha equipe ali do prato, um abraço pra vocês. Valeu mesmo, essa galera que é parceiro. Eu que sabotei. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Marcos Carway, the best DJ and productions. Quer os amigos que brota de bem? Geraldo Rodrigues, Bárbara Freitas, o casal Viagão. Tá aqui com a gente no Hobby. É o Hobby. Tá com F10 hoje. Hoje. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista careca quando o dragão passa de meiota. Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola. Pista careca quando o dragão passa de meiota. DJ Lohan que tá tocando. Hoje não varia lá de paz. Porra, que mulher gostosa. Tem que ver o que ela faz quando ela passa na frente da toy. Joga o rapidão da pistola. E vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Pensando que eu sou o quê? O quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. Bora peru, bora peru. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro. E quem mandou você ficar? E aí? O F10 10 e 10 que vai tocar. A minha ex quer virar a minha amiga. Agora! Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Então vamos! São os quatro caras que a bandida. Qual é, produções? São os quatro caras que a bandida se amar. Jogador, empresário. E aí? Artista. E ele? E o DJ que tá tocando, e o DJ que tá tocando. Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. E o DJ que tá tocando. Atenção, senhores passageiros. Senhores passageiros, vamos! Meu povo é voado. Sigo na minha luta e trabalho no tocado. Meu povo é voado. Sigo na minha luta e trabalho no tocado. Sabe que o 10 é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E acho que pisava hoje em dia tá reto. E a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas é reto pra ninguém. O fubá tá meus pés de pano. Tudo no improviso hoje. Quem me amou a merda é deixar minha família atrás. Vamos! Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no tocado. Eu tô voando alto. Sigo na minha luta e trabalho no dobrado. Sabe que o 10 é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. E acho que pisava hoje em dia tá requero. Bora aqui, e a nossa tropa tem. Bora detonando em Guaraci. Te liga, Deus. De pagar não. Cabelo ok, marquinha. E agora? Sobrancelha ok, a unha tá ok. Brotar no Robson e tirar brava com teu ex. Brotar no Robson e tirar brava com teu ex. Brota, brota, brota no Rob. Esse aqui na voz. Acompanha a mãozinha pra cima, vamos, vamos, vamos, vamos. Bora sacudindo tudo, República. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. E aí? Vamos falar de amor. Bora falar de amor. Falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei, você, ei, quer me você. De cachorro, logo tu quer me arrasar. Você. Mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrasar. E aí, Léo? Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. DJ Melody, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Guga, falando de amor pra vocês. tudo, freia tudo, freia tudo, deixa bem na manha. E a gente começa a detonar, começa a sacudir. Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é que vai curtir o rabo do Peru e Coraci, põe pra cima. A torcida do Flamengo, põe a mãozinha pra cima. Quem bota que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores esse ano, põe a mãozinha pra cima. Quem bota fé que o Flamengo vai ser campeão aí, põe pra cima. Tem alguém do Corinthians aí? Vamos detonando, meu hobby. E aí, se liga, Bruninho! Bora! Era pura perfeição, ainda de favela. Vou falar cheio de tesão, as qualidades. E aí? Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR. Bora, bora! Olha o chupiquete, olha! Essa boca vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem. E não! Faz um chupiquete, boca louca. Olha o chupiquete, boca louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Faz um chupiquete, boca louca. Tome na porra louca. Chacoalha a bunda e vem com a boca. Vem. Você não sabe o que ela quer. O que ela quer hoje, bicho? Tenho consciência dos defeitos que ela tem. Mas acho ela perfeita como nunca achei ninguém. Eu sei que é ciumenta. E aí? Estrada, é? Marrenta. Mas enquanto paredes trata o teu nego bem. Na cama, nessa sexo, ela vai muito mais. Além, se quer, sustenta. E aí? Safada. E ciumenta. É gostosa. Ela sabe. Agora, vai! Vem sentando pra mim. Toma, vem, goza. Não, dá, dá. E para si? É o hobby. Figurinho. Robson, Mega Robson. Galera, realmente invadiu o República pra curtir com a gente hoje. E em plena sexta-feira, o Rob na área. Eu sabia que ela viria. Então. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de minagos. E como tá? Mas você eu chamo no dedo. E o quê? Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar. O meu papo tá rolando o baile, mas o 99 eu pago. Piloto vai descendo a nossa esquente no carro. E aí? Mal falado de colares, alô Júlio! Braba na frente do seu neném. Quer botar dona braba? Isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. E o quê? Agora! E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba? Isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Só botar dona meu bem. Bota, tudo em mim. Bota, bota, bota aqui, bota. Bota, bota, bota em mim. Bota, bota, bota tudo em mim. Vai, achei, namora. Marca pra nós se ver. Vai. Pode ser pra fuder. Pras mulheres solteiras aqui no República. Eu não sei te fazer. No teu jeito que eu me amarro. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência. República já ficando do jeito que a gente gosta. Eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. De quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma. Sequência de vapo, vapo. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. E aí? Eu te dei prazer. Mega Robson! Eu te prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais. Meu amigo Márcio! O Marcel aqui com a gente, os irmãos vêm de bora. Tá todo mundo com a gente! Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada. Se eu passo de roda, ela joga na minha cara. Joga, minha filha! Tava lembrando de você. E ela é, ela é, ela é. Soltada, eu sente desce na vara e não para. A xerequinha. E assim, é assim. Desanime, é. Sabe que com dolly assim. Putaria, o skibold. Tá doidona de black bunny. Só, bora, vai. Só, sua safada. Só tá me dando mole porque tu vejo. Toda hora. Se eu sou de onda, yes, ela yes, joga yes, na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. E aí? Surtada. Oh. No baile do Santa Bárbara. Amigo Kleber, abraço pra você, já tá firme e forte com a gente. Valeu, Kleber! E quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, balança, balança! Mão goleirinho na voz, por essa eu futuro esperar. O quadro com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do o número 10, DJ número 10. Parece que eu inventei. Pouquíssimas vinhetas hoje na Jornada Salamana, mas a gente vai embora! Deixa pule, e assim vai! Deixa de caô, o negócio é mandar passinho. Deixa pule, abre o beat que produziu. Vai, zoa o Brasil. Bora, Silvinho! Que panita. E o que? Dá boladão. JS. Menina atrevida, você me excita. Vai jogando a raba no embalo da batida. É por minha bebezita, não seja agressiva. Olha a bebezinha. Essa menina faz do jeito da Anitta. Tipo a Anitta, a novinha Kika. Tipo a Anitta, a novinha Kika. E é tipo a novinha Kika. A novinha Kika. Kika. Kika, a novinha Kika. Kika. É o príncipe na voz, na voz. Vamos! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdeu assim de bobeira? Que tá dando tempo de compromisso e vem curtir a vida de solteira comigo. Mas cê não, eu quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais. E se ele duvidar, galera invadindo, vamos! Tudo balde, nós é um troco. Se é dia de baile, gaiola e um troco. Tu vem ficar comigo só por um momento, é proibido se envolver com sentimento. E o que? Não vem. Desce, mega! Hobby! Mega! Hobby! Santana e Boizinho. Boizinho e Léo Santana. Joga a mãozinha pra cima, geral. Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Um, dois, três, vamos! Léo Santana e Boizinho, Marina Santinha. Olha quem tá totalmente quebra de lado. Já quer cedo pro carnaval. Chama na suíte. Vai no talentinho, talentinho, talentinho. Ao som desse pontinho, fica no talentinho. E vai no talentinho. E flexão na bomba, ao som desse pontinho. Calma! Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro. Joga a mãozinha pra cima. Pra cima! Alô? É o Hobby. Aham. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Cê abre minha agenda. Deixa eu abrir a agenda pra tu ver, meu. Eu tô com mina de azer. E aí? Louca, mas tá. Olha o contatinho. Isso aí é pra quem tem muito contatinho no celular. E tudo bem, tá com o outro. Eu te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você ligar? E quem mandou? Você vai sentar, produções. E quem mandou você ligar? Olha o Brasil. E vai sentar em outro. Só que assim. Que é isso? Vira, mano. Essa é a minha cara, vem. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome. E o quê? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nome. Tem que entender. Vai. Sabe por quê? Por quê? Do nada eu apareço na balada. Piscirico. Porque eu amo a cachorrada. E toma a cachorrada. Toma só danada. Toma só danada. Bora ver, Blake. Bora ver. Tá sério, sério aqui, papai. Na balada. Do nada eu apareço na balada. Porque eu amo a cachorrada. Toma a cachorrada. Toma só danada. Vai curtir esse carnaval solteiro, põe a mãozinha pra cima. Quem vai beijar muito na boca nesse carnaval aí, põe a mãozinha pra cima. E quem é que não vai trair nesse carnaval assim como o DJ Fábio, põe a mãozinha pra cima. Quem é sincero de verdade, põe a mãozinha pra cima, vai. Bora deixar na mano. Clima do carnaval, Jonathan Produções. Cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo. Isso é música do Vasco, né? Cai uma, duas, três e vai embora. E vou te esquecer, você fala que me ama só pra me prender. E o quê? Se você sentir, se amou do tanto que você sabe. Bora pro Tussu, chuma uma. Meu amigo Cametada, Rede Céu, e a sua primeira dama aqui. Você me vai, eu quero ainda o casal BH com a gente. Fica me iludindo. Eu fico. Equipe Super Primos com a gente, um abraço! Pulso. Você fica me iludindo. E eu fico. Os arrepiados, o pop aqui com a gente. Agora aqui no Hobby. Um abraço! Produções se preparando pro carnaval. Olha o carnaval de Deus, viu? A fama, Jonathan, calma. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cena. Ia ser mais ou menos assim, viu, Ju? Preciso dela na minha vida, mas quanto mais eu vou atrás, mais é. Como é que é? Não, já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça aí. Quem eu quero não me quer, e quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai beber. Quem eu quero não me quer. Sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer. Igual eu preciso dela na minha vida. E quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela eu sofro sem pausa. E quiser me amar, também vai sofrer. Não tinha fama que achou que esse medo. Sabe por quê? Fico mandando mensagem querendo te ver. Verdade, viu? Sabe por quê? Você me faz bem. Não consigo pensar em... O número 10. Que coisa boa. E aí, gente? Pra aquelas mulheres que são apaixonadas. Quando ele tá tocando. O número 10. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Apaixonadinha, você me deixou. Vem fica perto da sua. Como é que é? Você me deixou, apaixonadinho. Você me deixou. Vem ficar perto aqui do seu pretinho. Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo. Você me faz tão bem. Como é que faz aí? Tudo certo, tamo junto e misturado. Vem, vem. E aí? Apaixonadinha. Você me deixou, apaixonadinha. Você me deixou, apaixonadinha. Você me deixou. Fortaleza, Ceará, homens e mulheres, e joga a mão pra cima, por favor, as duas mãos, e bate na palma, e bate na palma, na palma, na palma. Marília Mendonça, Marília Santiago. Ah, que coisa boa, eu tô sorrindo até.